turn. Squawk code 5001 and Salvador departure control 120 decimal correction 119 decimal 35. Okay, American 238, clear to Miami, flight level 380, upper 020, flight calendar. Momo, block departure, block stand distance. Left turn after departure, block 5001, 119.35. Correct, info for pushback and startup, American 238. Roger that, thank you. Lima Kilo X-Ray ciente, mantenha 2500 pés e escuta do controle, reporte pronto para descida. Juliette Quebec Kilo, mantenha 1000 pés, ainda recebo 1300 pés, o ajuste em Salvador 904, prossiga em condições de exausto em frequência livre. À direita via Índia, ponto de espera chame 2895, ajuste no 014. Ajustar com 014, táxi via Índia, ponto de espera 2945, é 147. Papa Romeu, Papa Serra Eco, autorizado chegando a Mari, Vando Mari, desça para o nível 050, altímetro 0014. Visitado, Papa Serra Eco. Boa noite, Sané 6140, ponto de espera 090, ponto para defalagem. Só para nave na ponta final. Após o pouso da mesma linha, mantém pistola 0, Sané 6140. Após o pouso da aeronave na ponta final, a linha e manter na pistola 0, Sané 6140. IS, reporta estabilizado. NP 5403. Pode ir para a dona para livrar as formações, o 35403? Se na proa de dona tiver condições de interceptar e computar o ILS, está autorizado. Afirmativo, na proa de dona, o 35403. Dá 3198 no sol, aos 38, livra à direita, 1299. Direita 319, um bom dia. Mais dois minutinhos, mais um minuto, corrigir para o seu pushback. A gente pode ir acionando só para não dar atraso aqui? Afirmo no 621. Sim. Ao Salvador, bom dia, tá 319, ativa na segunda. Eu não vi o táxi Alfa, chamei a Juliette. Alfa, Juliette. Coordinate with the ground staff and call for taxi. Roger. Alfa, desça para 4000 pés, altímetro 2094. Lima Kilo X-Ray, desce para altitude de tráfego, altímetro em Salvador 1004, reporte passando 2000 pés. Bola 648, Lima, tem pistola 0. Aproximando a Juliette 3198. Então 3198 tem da Juliette, portão 3. Juliette para o 3. Delta 9. Sename 140, decolou os 40, controle 119.35. Controle 1935, obrigado, bom dia, bom trabalho, 6140. Controle Salvador, bom dia, Sename 140, passa 1710 para 250, perfil Puca, Aracaju. Sename 140, bom dia, contato radar, se você é nível 250, saída Puca. Nível 250, saída Puca, Sename 140. Lima Kilo X-Ray, prossegui condições visuais, tem frequência livre. Omar, taxi 28, coordinate of the ground station, call for taxi. 121.9 for ground. On this frequency, the ground and the over that, or coordinates of the inside, okay? Taxi. 1621, puxa só no chão do táxi. Autorizado para o táxi, né? O motivo da demora foi para aguardar o tempo, tá? Seria isso? Livre das restrições da posição ITAP. Ok, tá 3000, livre das restrições ITAP para passar, foi. 5403, passa o Duna, completa a aproximação e chame a torre no 895. Trip 5403. Não, eu tô questionando se a demora desde a hora que nós pedimos até agora foi pra aguardar isso aí. Negativo, senhor. O que acontece é o seguinte, já só tá com uma via de acesso aqui, infelizmente, porque o pátio tá cheio de obras. Então o que acontece? Eu pedi o pushback, tinha uma aeronave fazendo pushback no portão 2, uma outra aeronave fazendo no portão 8. O senhor tava aguardando a liberação dessas duas aeronaves pro táxi pra então iniciar o pushback agora. Ok, obrigado. Sobrevoo? Sorte 20 milhas? Minutinho, tá contando. Graças a Deus, que pronto, copia? Salvador, Salvador, número 10, após a colagem com a esquerda, corredor forte. O código transponder 0196, controle 11935. 5403, check train, livre pouso na 10, visão de 110 graus com 99. Trip 5403, baixar travado. Liga 370, saída PUCA. 370 na PUCA, com 1642. Livre essa marcha no quando pronto pro táxi, gráfico Luiz. Papa Romeu, Papa Terra Eco, desce para 2000 pés, altímetro 0003, está livre LS, reporta estabilizado. Ele 13 para 2000, reporta estabilizado, está autorizado ele, essa 190, Papa Terra, obrigado. 6140, foi Maceió. Direto Maceió, Sanemi 140. 5403 no solo, as 45 livre à direita, 1 no 9 decimal 35. 5403. 561, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050, QNH 10 no 3. Portão 043, Alfa Juliette, parte 3. Alfa Juliette, parte 3, 3. Luna 648, vou em Maceió. Maceió, vou. Gol no 621-158 a bordo, nossa alternada Galeão, autonomia de 4 horas e 10. Taxi da direita, via aí de oferta desse para-chuva em torre de 76, 2895, ajuste no 013. Taxi da direita, considera torre 295, gol no 621. 25, alterna no 3365. 126.85, 33.65, 135, né? 6140. Voo no 621, bom, espera, tá, mono 0, bom. Voo no 621, linda, colapsa 10, do vento de 120 graus, com 12 nós. Assim aí, decola, mono 0, 621. E desça para 3 mil pés, livre da restrição de altitude em pelo. Vente azul 4207, desce para 3 mil, livre restrições, reduzindo 2204. No 648 Same Recife, 12685, alterna no 3365. 2085 e 13395. 13365 é secundária. 3365, grato, bom dia, bom 648. Bom dia. 238, clear taxi via Airplane 1, Indian Alpha. On holding point, contact the tower 118.95. Minha torre no 895. 295, obrigado. Azul 4207, desça para 2000 pés, QNH 10 no 3, reduza para 1809, está livre LS, reporta estabilizado. Desce 2000 pés, 10 no 3, azul 4207, estamos terminando. Azul 4207, apenas para informação, tráfego na sua posição de agora 11 horas. Está 6 milhas e meia, é um Gulfstream, está com 1.40 nós em redução, é o tráfego que irá preceder na aproximação, azul 4207. Excelente, 4207. Excelente. 621, decolou agora 50, controle 199.35. Controle, voo no 621. Voo no 621, contato radar, suba para o nível 360, saída da L. Sim, para 360 da El, 629. Opa, certo. Tem livre pouso na 10, venta de 110 graus com 99. Livre pouso no 0, Papa Tcheco. Gente, reporte visual com o centro de convenções, mais 7000. Tem informação mais? Como possível, solicita autorização Fortaleza nível 390. Aguarde quanto é Fortaleza? 094. No 561, após a posição ETAP, desça para 2000 pés, que é NH1 no 0 no 3, está livre LS, reporta estabilizada. Gente, após ETAP, descendo para 2000 pés, 3000 pés, estaremos estabilizados. Azul 4207, chame a torre Nono 895. 895, dia. Bom dia. Controle, gol no 621. Gol no 621, prossiga. Autorizaria voar direto para São Bide? Oi, Leda. Está presente, Leda, no 621. 7. Azul 4207, continua a aproximação, aguardando a pista livre, número 2 para ponte. Romeu tem frequência livre. Trata-se Salvador Cordial, bom dia, Tripe 5595, quem está informação mais para conta Porto Seguro conforme repetiu. Agora conta Porto Seguro. Salvador, mantenha o nível 090, chame Aracaju no 203. Passei a eco no solo ao 594, livra direito no 209. 209. Azul 4207, cheque trem livre pouso na 10, data de 100 graus com 119. Abaixo travado, livre pouso no 04207. Se a eco com o Pátio prossegue. Pátio autorizado via Alfa Juliette, cruza a parte principal, chave na Lima. American Line 238, are you ready, sir? Happy 238, ready. Clear to line up and wait to runway 10. Line up to wait 10, American 238. Romano 7, Bravo Kilo Whisky. Viu 4207, no solo 55, livre à direita no 219. 219, obrigado. America Lines 238 clear to take off runway 10, wind 100 degrees, 1 mile out. Alfa, chame em sua Juliette. Chame em sua Juliette, obrigado. Lima, Mike, Quebec autorizado na Quebec, vai chamar seu Rio 795 para cruzamento no Pátio 5. Zona 621, chame Recife no 251. 251, 629, obrigado. Confirme. 1094, protocolo. Prossiga. Autorizado Fortaleza, nível de voo 370, via Pelo 9, após conforme a rota do plano. Subida Momo Frutti, primeira curva à esquerda após a decolagem, cabeceira no zero. Código 5021, controle 1935. 094, agora autorizado Fortaleza. Decola capiteiro 10, primeira curva à esquerda. Precisa dar um bom transição frontis. 370 nível autorizado, Pesulu 19, primeira aerovia. 5021, código transponder. A frequência do controle Salvador 19935 109424. Correto, entra para estacionamento. Vai parar. Azul 4207, nosso Lias para o portão 1-9. 34, flight level 380, Momo departure. This is flight level 320, normal departure, American 238. 238, climb to flight level 380. Climb to flight level 380, American 238. Seguro pátio 5. Direita, folga decolagem, cabeceira 10. Código 5022, controle 1935. Na frequência livre, eco. Golf 677, Under Dial Leader, pós direto, transponder 5022, controle 1935, 5595. Correto, chame para posicionamento. Não, mas 5595. Bravo, pelo Luiz, que decolou agora o 59, curva agora à esquerda, autorizado o cruzamento da Alma 0, gols 8. Reporte quando esse livre. Gono 561 no check train livre pouso na 10, levanta de 130 graus com 11 nós. 61 no CF. Salvador 1094, gate 4, pushback acionamento. Obrigado, chefe do táxi. Esse pushback acionamento, contra o táxi, 0094. Solo azul 4207, tá parado no gate, não tem sinalizador. Gate, vou informar, senhor. Sim, para o controle. 1791, autorizado chegada bom, subida para 4000 pés, QNH 1903. Autorizado, gol no 791. Isso no meu país, corredor forte, mantenha escuta. Com 864, bom dia, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, altímetro no 03. Sala 02, livre à direita na 2 Juno, decimal 9. 2 Juno 9, boa. Alô, Salvador Gomes, 561, livrou, boa. Max Alfa, chamei antes da Juliette. Alfa, da Juliette. Salve Salvador, gol 094, pronto para o táxi. 137 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna Recife. Só 37 a bordo? Não, 137, 137. Ah, tá bom, 137, pra Fortaleza tem pau, pessoal legal. Tá autorizado táxi via Índia, no ponto de espera, chamei 8895, ajuste 1093. Aqui eu, Sorita, 1013, Vivitaxi, Ponto Espera, Cabeceira, 1-0. Ponto Espera, 2-5-14, Salvador, obrigado, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Voo 561, vai ficar tempo início de táxi do tráfego da companhia à sua frente, após o ingresso, Juliette, portão 02. Juliette, 02, 561. Bravo, Salvador. Bom dia, 1094. Taxi Federal, 4040 no zero. Bom dia, 1094, Lagoa Linda, cola pista 10, o Zanta de 120 graus com 10 nós. A linha cola 1094. Can 238, climb to flight level 380, call Recife 12685, if enable 13365. Firm. American 238, Recife 12685, if enable 13365. Avião confirma indicado. Gente, Gol 9864, confirma indicada. Mantendo 2509, Gol 9864. Gente, Gol 9864, reduza para 2209. Reduzindo 2209, Gol 9864. Gol 791, após desvio, reporte retornando da rota, Gol 791. Devo reportar o 791. Passando em Salvador, bom dia, 1094, curvando à esquerda na saída Momo, Franquia, sem contigo. Gol 1094, bom dia, contato radar, suba para o nível 370 e vou em Cogibo, da presente. Vou em Cogibo, da presente, grato para o 370. Grato, Gomes. Bom voo. 791 está retornado a Pro de Pelo, que é controle. Gente, o Gol 791 tem condições de voar Duna e na frente de Duna interceptar e completar o LS? 7, o valor Duna 791 descendo 4000 inicialmente. Desça para 2000, o 791. 2000 para de Duna, 791. Desce para 3.000 pés, QNH 1093 está livre da restrição de altitude em TAP. Somente confirmando, desce para 3.000 pés com L13? Sim, ativo, voo no 864. 64. Confirme, por gentileza. Mike Echo, só um minutinho. Salvador 5595 da Tri para pushback acionamento. Autorizado, chão pro táxi. Autorizado, chão ao táxi 5595. Mike, a tóxica pronto, cópia. Autorizado, Salvador Manati, no meu pé, da decolagem com a direita, corredor Axé. 0134 é o código. 11935 é o controle. Mike é contra, correto, chão pronto. Acionamento, táxi, decolagem agora 48895. Confira apenas, PLB. Agora com a torre 1895. E a Cosca é livre dessa nave, no coração de cidade. Reduza para 1809, informe que o tráfego que irá precedê-lo na aproximação está agora interceptando o localizador a norte de Duna. É, o tráfego da companhia, Boeing 737, passando 3.000 pés em descida 2.000 pés, com 1809 de graus em redução. Certo, estamos reduzindo. Boa noite, 64. Luna 791, está minha torre na 895. 895, 794, desceu para 2000, QNH 1903, está livre LS, reporta estabilizado. Para 2000, reportaremos estabilizado. Boa noite, 64. Vermelho, está. Gente, continua a aproximação, aguardando contato dos autores da direção do pouso. Aguardando, fecha aí. Pela 791 tem contato visual, tem livre pouso na 10. Venta de 100 graus com 11 nós, check 3. Fechado, tá zero, fechado. Livre pouso é 0. O táxi 35595 para o B de 4343 com 4 horas de autonomia alternando Ilhéus. Estou confirmando, 43 a bordo? Afirmo. Táxi via parte 1, Índia Alfa no ponto de pera Chamitor e frequência 18095 para ajuste 10013. Índia Alfa no ponto de pera 18095, muito obrigado, excelente táxi 595 da Tri. Completa a aproximação, chame a torre no 8895. Completa a torre 8895, boa. Boa. Salvador, bom dia, boa noite 64, estabilizado no X-Ray Down 10. Boa noite 64, número 2, para pouso, a ponte marcador externo baixado e travado. Número 2, reportar a SM Machado Tramara, boa noite, 64. Obrigada, Mari, desça para o nível 050, QNH 1093. Pisado. Se me chama quando trocar a mão. Boa noite, 64, baixando, travado, passando estéreo. Gente, continua a aproximação, aguardando pista livre ou noite, né? Continua aguardando pista livre, boa noite, 64. Dada 1-0, pronto. 5595, mantenha o ponto de pé, aguarde. 95. 1791, no solo, 107, livre à direita. 1219, decimal 9. 219, vou 795. O 1799 chamou o solo? 791 livrou a pista na sua escuta. 7791, táxi via Alfa Juliet, posição meia dúzia, parte 1. Alfa Juliet, posição meia dúzia, não parte 1, não. 791. É 255, bom dia, autorizado em chegada Mari, desça para o nível 060. Pois 64, livre pouso na 10, o vento de 120 graus com 99. Livre pouso na 10, boa noite, 64. Sul de Salvador, muito bom dia. 35220. Da gente da Mike. 35220, autorizado chegada Mari. Reporte quando no ideal de descida, o altímetro no 03. Confirmação, mensagem está entrecortada. 35220, autorizado chegada Mari. Desça para. Quando, reporte quando no ideal de descida, trip 5220, altímetro no 03. No padrão, 1093, chamará para a descida. No 1162, desça para 3.000 pés, desconsidere restrição de altitude em TAP. 3.000 considerado, obrigado. Xené 6225, voo TAP, desça para o nível 050. Boa tarde, bom dia, boa noite, 64. Boa noite, 864, bom dia, Fax via Alfa Juliet, posição 541. Via Alfa Juliet, posição 541, boa noite, 864. Autorizado, decolagem 10-55953. Uno 864, corrigindo, tá, será encaminhado para a posição 9 do pátio Uno, atento ao veículo Follow-me através do 612. É, para o gate 9, atento ao Follow-me, boa noite, 64. Trip 5595 decolou aos 22, controle, ou no 19-35. 1935, 5595, muito obrigado, felicidade, senhora. Você também. Controle Salvador, cordial, boa tarde, ao Trip 5595, decolado na sua, escuta da eu, Leda, tem referência autorizada, voa Leda, senhor. Trip 5595, contato radar, subatório nível 200, voa Leda. 200 na Pro de Leida, tá livre das restrições, senhora, de 15 milhas? Relativo. Tá, tô 5595. 5220, informa o tráfego na sua posição de 2 para 1 hora, 7 milhas, um Airbus 319 da companhia Avianca, passando nível no 30, em descida ao 050. Gente, seu tráfego notificado. Esse papai uniforme Eco Golf Juliet, mantenha a escuta do controle e reporte para livrar o nível 085. No 1162, desce para 2000 pés, sem restrições, QNH 1003, está livre LS, reporta estabilizado. 2000, portaria estabilizado, 1162. Chané 6255, desce para 3000 pés, sem restrições, QNH 1003. 3000, desce, convite 13, sem restrição, 6255. Trip 5220, reautorizado, desce para nível 050. 5220, qualquer reporte, pronto posicionamento pushback. Tudo tem interseção, reporte para ingressão no 7, Mike 4. Plano 3895360, estou com o plano do senhor aprovado 340. Copia, 34. Plano 3895, está ciente da informação, Mike? Ciente da Mike, 3895, copia 340, informa transplante de órgão. Tá. Ciente da 3895, está autorizado por Guarulhos, nível de voo 340, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El Lida Bridge. Em Bridge intercepta a UP Zulu no meio, segue Bravo até Zulu, direto trilha, após conforme plano de voo. Código 5036, controle 11935. Autorizado 340, cotejo. 340. Reporte para posicionamento pushback, o TAN 3895. Posicionar no 03. Tráfego Salvador, TAN 3191, está ciente da informação, Mike. TAN 3191, prepara a saída da Eulida Bridge, aguarde cópia. Da Eulida Bridge, aguardando cópia TAN 3191. Gol 1953. Gol 1556, prepare a saída da Eulida Bridge, aguarde cópia, número 2 para cópia. Puxa o táxi azul com a 207. Estabilizado, voo 1162. Voo 1162, Duna, completa aproximação, chame a torre na 895. 895. 3 Tiger. Torre, voo 1162, localizador. Mike Acosta decolou agora aos 29, controle 119.35. Vai chamar o controle 119.35. Volão 162, continua a aproximação, reporte marcador externo, baixado e travado. Estaremos. 2000 livre LS, reportar estável, 62.50. Controle, é o Papa Romeu, Mike Acosta. Papa Romeo Mike Voz, que era no meu pé, corredora CR, reporte livrando a CTR. Mike Voz, confirme direto Manati. Confirma direto Manati, pede ação para 3 mil pés. Gente, suba para 3 mil pés, reporte visual com Manati. Vai reportar visual com Manati, Mike Voz, pedindo para 3 mil. Desce para 3 mil pés, altímetro no 0 no 3. 3 mil no 0 no 3, trip 5220. Trip 5220, informa o tráfego nessa posição de 1 hora, 6 milhas, rumo nordeste, é um Airbus 319, com 220 nós de ground speed em redução, vai segui-lo como número 2, aproximação, correção, como número 3. Eu estou após o Airbus, não é isso, Davianca? Afirmativo. Então, após a Bianca, nós somos o primeiro, não é isso? O C o senhor seguirá o tráfego anteriormente informado, o tráfego da Avianca, como número 3 na aproximação. Confirme, trip 5220. Dizer que segue o tráfego da Avianca até 3 mil pés já na Providora. Afirmativo. Xené 6225, apenas para informação, tráfego nessa posição de 12 horas, 3 milhas, helicóptero, mostrando 500 pés, não irá interferir nessa aproximação. Perfeito, desce 2 mil para interceptação do ILS 6250. Bom, decola da pista 1-0 com curva à direita, saída da El, Leda, Tapões Bridge. Código 507, correção 5037, controle 119.35. Estou autorizado nível 340, Bianca 10. ESMAP, Leda Bridge, decolada 1-0. Saída da El, Leda Bridge, transponder 5037, controle 119.35, T3191. Confirmar a rota com o senhor. Rota Upsilon 1-0, ESMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, pós conforme plano de voo. ESMAP, Lúvito, Barbacena, conforme o plano de voo, rota 3191. Afirmo, reposto para o posicionamento do SPEC. Aproximação, reporte marcador externo, baixado e travado. Controle externo, 6255. Papa Uniforme Eco Golf Juliette na escuta. Eco Golf Juliette, não há tráfego a informar neste setor. Tem frequência livre da presente. Eco Golf Juliette, confirme apenas o estimado para pouso. No 62, no sol aos 33, livre à direita no 2 e no decimal 9. Pronto, do táxi. 9-1, autonomia 4 horas, alternativa Campinas. Azul 4207, prezado táxi à direita, via Índia Alfa até o ponto de espera da pista 1-0, Laxame Torre, 1-8-95, ajuste 1-0-1-3. 0-3, direita Índia Alfa, pronto, ponto de espera 1-0-2-9-5, obrigado. Fogou 1-5-5-6.4. Pronto. Voo 1-5-5-6, autorizado até o Galeão, nível de voo 360, decola da pista 1-0, com curva direita, saída da El, Leda Bridge, via Upsilon 1-0, ESMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, após conforme plano de voo, o código é o 5040, controle 199.35. Agilizando, táxi, Alfa Juliette, posição 10, atento ao veículo, follow-me através do 8. Agilizando aí, por gentileza, que eu estou com o 3895 para puxa e está transporte de órgãos vitais. Salvador Azul 4207, posto espera 1-0, visual para nada.